final feliz. Quem não quer e não curte essa brisa, quem que me diz? Quem não sonha em ter algo na vida, da meretriz ao juiz, na favela atriz, dos caminhos errados e a sua diretriz. É um equilíbrio infernal, brutal, ecossistema, e você não entende, é fala da sua cena. Na vida é um pouco pra voar alto e atuar. As ruas estão olhando você fraquejar. A sua função, mozinho, cada qual o melhor. O jogo é um lixo, capricho, rico em areia e pó. Cativeiros, feiticeiros, bandoleiros, bocas e banqueiros, um cheque frio de terceiro. Brasileiro nato, que é preso por desacato. Em cada esquina e quina, um capitão do mato. Não é boato, a taça é fato, é necessário. Cerveja passou e não ficou milionário, otário. A paz que você traz, o bem que você me faz, provas de amor decidem um final feliz. Filme em cartaz, nós dois e nada mais, celebrando a luz do sol e o show começou. Dança pra mim, viver histórias de amor, sonhar sem fim, não intensamente. O show começou. Santa Catarina, o mar, o sol, uma linda menina. Sem fim, eu e você, pra mim, pra minha vida mudar, pra minha vida melhorar. Te amo.